parar a apontar já e começa uma nova maratona do Nerd Maratonista. Estamos de novo com essa história dos segundas temporadas. Já fizemos a segunda temporada de Voltron. E por que não fazer a segunda temporada de Agretsuko? E vamos jogar um kawaii na vida de todo mundo. Nossa pandinha vermelha voltou. Pra quem não lembra, a Agretsuko, ela foi criada pela Sanrio, a mesma empresa da Hello Kitty, né? Ela originalmente era uma série de curtas, mais de 100 curtas animados, que era exibida pela emissora japonesa TBS entre abril de 2016 e março de 2018. Em 2018, a Netflix lançou a primeira temporada de 10 episódios de 15 minutos cada, um especial de Natal, que todo mundo já conhece, que já teve aqui no Nerd Maratonista também, e agora, em 14 de junho de 2019, saiu a segunda temporada de Agretsuko, também com 10 episódios de 15 minutinhos cada. E para falar a respeito desta maravilhosa segunda temporada, eu não poderia trazer outra pessoa senão Madame Dona Ana Lúcia Letier de volta para gritar kawaii comigo. Fala, Ninha! Olá, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, como preferirem. Aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trekker, e não é só kawaii, não, é kawaii metal! Yeah! É verdade? Mas para criar uma nova tradição, que normalmente eu faço meus Nerd Maratonistas só com uma pessoa convidada, uma pessoa meio que, vamos dizer, exigiu a sua presença nessa segunda temporada, apesar dele já ter participado das últimas gravações do Nerd Maratonista. Sim, eu estou falando dele, meu querido editor, Jorge Farifalcon do Animesphere. Fala, fela da mãe. Ah, só vocês têm que falar kawaii? Tem que eu também falar kawaii, pô. Kawaii! Muito bem, então. Então, vamos à maratona! Começamos com o episódio 1, Hora de Crescer. A mãe da Retsuko, sim, ela tem mãe, acredite se quiser. Não, isso é lógico, né? E uma das mais grudentas, diga-se de passagem. Ah, mas eu achei ela uma mãe bem tradicional, viu? Pra falar a verdade. Ela é muito mãe japonesa, cara. Mãe japonesa é isso tudinho, cara. Pois olha, a minha mãe não faz isso comigo, de ficar no telefone perguntando: você já jantou? Você já comeu? Você arrumou as suas coisinhas direitinho? Porque eu moro com a minha mãe, então ela faz isso na minha cara. Tá. É, a né? Minha também faz isso. A minha não faz isso porque ela só liga pra me dar esporro. Tá boa, né? Né? É dessas. Bom, então estamos falando da mãe da Retsuko, que, desculpa ouvinte, mas vai ser chamada de mãe da Retsuko pelo resto da temporada toda, porque a gente não sabe o nome dela. É verdade, não deram o nome dela. Não deram. É mãe da Retsuko. Inclusive, tá na sinopse como mãe da Retsuko. Retsuko Mother. Não tem nome a criatura. Porque é assim que é a vida, né? Bom, então o celular de Retsuko toca e é a mãe da Retsuko, e ela está dando um sermão pelo celular enquanto ela come batata frita, batata de saquinho, daquela batata tipo Ruffles, mas na verdade é batata de palitinho. É um salgadinho de palitinho japonês, tá? Vendido em copo de cup noodles. Aí a mãe: porra, menina, se tu ficar comendo essas porcaria, agora que é novinha, depois a saúde cobra conta, tá? Guardem essa frase que é muito importante. Né? Tá. Só ouvir verdade. Não é? Você sabe, né, Ana? Bom, aos 50 anos de idade, uma vida sedentária atrás de mim. E sim, eu carrego as minhas batatinhas até hoje. Aham. Uhum. Serviço de utilidade pública, tá? Crianças, manerem nas batatinhas. Como mais saudável, faça exercício. Ou morro mais cedo, problema de vocês. A Retsuko obviamente reclama, como todo filho ouvindo blá blá blá de mãe, blá blá blá de família. Ai, porra, você ligou pra isso? Eu vou desligar, tá? Tá, então desliga. Mas olha só, eu preparei, eu mandei um negocinho, achei um vestidinho lindo pra você, que é tipo aquela mãe de caipira, né? Eu comprei um lindo vestido pra você, menina, e eu tô mandando. Não, mãe, não manda, eu não quero. Eu já mandei. Tá, é legal. Aí chegou o pacote da Amazon. Trocadalho bom esse aí. Né? Mas Jorge, por favor, descreva o lindo vestido que Babai de Hatsuko comprou para ela. Pensa num vestidinho branco com algumas características em cor de rosa, cheio de babado. É, eu vou sugerir para todos os nossos ouvintes que entrem na internet e procurem o termo Lolita. Não, é assim, só se for light Lolita, né? Porque... É light, é a Lolita mais tradicional, é a Lolita bonequinha, bonequinha fofa. Eu até acho que tem alguma versão específica, viu? Não, é, mas você tem que tomar cuidado que se a pessoa procura a Lolita, pode cair na Gothic Lolita. Oh, yeah, baby. Né? E pra quem não sabe o que é Gothic Lolita, é a guria do Death Note. Sim. É um bom exemplo. O vestido já vai, o primeiro é um kawaii! Mas só a mãe dela acha isso. A Hatsuko acha o fim da picada, tanto que ativou automaticamente seu Metal Mode. E uma coisa que é interessante notar: temos uma nova abertura, cara. Eu achei do caramba, mano. Eu achei muito bom. Uma nova dancinha. Eu, por um segundo, achei que ela ia fazer a dança do Fortnite, cara. Bom, eu não conheço o Fortnite, então pra mim tá na mesma. É aquela dança de mão pra frente, mão pra trás, passa a mão na frente, passa a mão pra trás. Ah, tá. Que é, como é que se diz, a coqueluche do momento entre os jovens. Ô, papo de velho do caralho. Né? Mas tudo bem. Mas aí passa-se a abertura com aquela canção tema maravilhosamente bem orquestrada que a gente já está acostumado. É só a dança e os cenários que são novos na abertura. E no escritório, Hatsuko mostra a Raida e a Fênico uma foto do vestido. Dona Ana, qual foi a reação de, principalmente de Fênico, para esta beleza de vestido? Olha, provavelmente a reação que eu tô tendo aqui, porque eu paralelamente procurei o tipo de vestido que seria, né? Sweet Lolita. Cara, eu achei um vestido igual. Sério, gente, é igual esse vestido. Então manda a foto pro Nerdmaster pra ele poder colocar no post. Não, eu vou mandar. No... Gente, é sério. Não, só sinceramente, no meio do olho do teu cu. Não, mas é pra mostrar que esse tipo de roupa existe, tá? Mas geralmente que quem medo. Usa é uma opção da pessoa, ela que quer se vestir assim. Se a minha mãe me manda um vestido desse, eu vou perguntar: mãe, a senhora acha que eu tenho o quê? 50 ou 5 anos de idade? Porque não, é um vestido de uma menina de 5 anos, sério. E o pior de tudo é que a mãe dela quer que ela ponha o vestido e tire uma foto com o vestido pra mandar pros avós que estão no campo. Ah, gente, mortificado é o termo. Já passou da vergonha alheia, é ficar mortificada. E pra variar, a Fênico, né, como no, não é boba nem nada, já começa, entra no modo troll, né? É, minha mãe também me mandou um vestido desse, só que era de ombreira. Eu, quê? Ombreira? Credo! Aí chega no escritório a personagem que, na minha opinião, foi a melhor personagem desta segunda temporada. Gori, Washimi, me desculpem, vocês ainda são as minhas favoritas, mas Madame Dona Kabai matou a pau nesta temporada. A senhora Kabai teve um destaque gigante nessa temporada, meu. Principalmente no episódio mais pra frente, que se não fosse ela, fodia o barato todo do rolê, né? Opa! Mas aí Kabai chega no escritório, na conversa que tava tendo ali, Hatsuko, Fênico e Raida, e o que que ela faz, Madame Donana? Desculpa, né, mas eu tô tentando colar o vestido aqui no set. Deixa o vestido... Ana, esquece o vestido. Eu volto no vestido depois. Esquece essa porra desse vestido, mulher. Não posso escolher. Não posso esquecer, até porque o preço tá legalzinho. Bom, deixa pra lá. Agora eu vou ter que manter essa merda no episódio. Voltando a quem interessa, a senhora Kabai. E eu concordo com vocês, ela teve um destaque impressionante nessa temporada. E merecido, né? Ela deixou de ser só tagarela fofoqueira. E aqui ela começa a revelar o que ela é de verdade. Uma mãezona gigante. Ela começa a falar pra Hatsuko tudo aquilo que a mãe dela tinha dito antes. Se você não comer direito, vai te cobrar depois. Você tá se alimentando direitinho? Você tá dormindo direitinho? Olha, só faltou botar no colinho e balançar de um ladinho pro outro. É, ela utiliza a mesma frase. Não, faltou não. Você acha que aquele tempurá que ela deu pra ela não foi a mesma coisa de pegar no colo e meninar? Foi igual, ó. Toma aqui meu tempurá, come. Eu trouxe bastante. restaurante, dá pra você comer também, tolinha. É, dá pra dizer que é o equivalente, viu? É o equivalente a como é que se fala? É comfort food? Isso, comfort food. Comfort food. Isso. Né? Com certeza então, é comfort food. Então é uma comidinha gostosa, uma comidinha boa, comidinha que aquece o coração. E, poxa, realmente, aquela... Não, agora me desculpa, ela chega com os potes lá de salgadinho e vem me dizer que tá de dieta? Que dieta é essa? Dieta de engorda, olha. Não... Para. Okay, é dieta de engorda, só se for. Tá querendo ganhar. Peraí. Pausa. Puta que pariu. Caralho, que merda. Mas não é igualzinho o vestido, cara? Olha. Puta que me pariu. Igualzinho, velho. Se eu tivesse procurando de propósito um vestido igual a esse do desenho, eu não ia achar. Aí digitei aqui a primeira loja que apareceu, pá! Mamãe. Idêntico. Tá bom, tá, foda-se. Essa merda, essa imagem tá agora presa na minha retina. Puta que pariu. Vamos lá, seguindo. O Raida e a Fênico, óbvio, acham a Dona Cabai a coisa mais maravilhosa do mundo depois da empada e da coxinha de galinha, né? E o chefe porcão convoca Fênico, Retsuko e o Raida, né? O Raida e a Fênico, ele chama. Raida! Fênico! E a Retsuko, estágio escrava! Ah, tá, desculpa aí. Tá, o senhor quer o quê? Né? Que eles têm um novo contratado que vai vir, porque uma funcionária que é uma foquinha muito fofa, essa puta que pariu, tá brilhando kawaii nela, né? Tá, tem até os letrinhos em volta, kawaii em volta dela, né? Ela vai casar, vai sair, né? Porque o marido dela vai sustentá-la e agora eles vão ter que trazer um novo. Aí o porcão já chegou no modo batalha dele, né? Enfim, na cabeça desse filho de uma puta, como é que é trabalhar pra valer? Porque senão eu boto vocês na puta que os pariu também e a culpa vai ser toda tua, escaja escrava do inferno. Detalhe, quando o funcionário novo tava perto, ele quase chamou a Retsuko de estágio escravo. É, mas calma, é no próximo episódio, ainda não chegou, ainda, ele não está nem perto de chegar ainda, calma. Papo vai, papo vem, o assunto casamento acabou chegando à baia, porque afinal de contas é o casamento da foquinha ali que ressuscitou a contratação do novo funcionário, e a Retsuko, a Fênico e o Raida começam a conversar sobre o que, que eles acham do casamento. Obviamente, a Fênico trolando o Raida a torto e a direito pra ver se ele toma vergonha na cara e se declara de novo pra Retsuko, né? Que, aliás, é uma coisa, dona Ana, que eu não sei se você se lembra quando a gente falou do especial de Natal, que eu achei uma sacanagem, que eu achava que já ia engatar um tete-a-tete, uma conversinha melhor, mas a porra da dinâmica da Retsuko com o Raida continua a mesma merda. Como eu sou a única menina do grupo, né, eu vou falar meio que representando a Retsuko. Eu acho que eu entendo um pouco a posição dela, porque ele é um colega de trabalho. Depois de algum tempo, você começa a ver os colegas de trabalho como irmão. Que é difícil rolar alguma coisa, viu? Peraí. Eu preciso te lembrar que Hesasuke também era um colega de trabalho. Mas eles não estavam trabalhando na mesma sala e próximos um do outro. Ah, ok. Tá bom. E não há nada pior pra alguém que está afim de uma mulher ser tratado como irmão. É a pior merda que tem. Eu não tô dizendo que seja uma questão assim obrigatória, ou até seja culpa do Raido ou culpa dela. É que ele, o sentimento dele também foi brotando aos poucos, né? Ele demorou pra admitir isso pra si mesmo. E nela, ela tá meio cega por essa coisa dele ser o colega de trabalho. Ele se já declarou, ela sabe que ele tem sentimentos, mas não tá rolando. Ela vai ter que enxergar ele com outros olhos, vai demorar um pouco, viu? Eu só tenho a dizer que durante esta segunda temporada, nós vamos ver um milagre da natureza acontecer, que é a primeira vez que nós vemos uma hiena chifruda. Bomba. É um caso raríssimo de cornitude em hiena. Mas aí, voltando pra casa, a Retsuko recebe outra chamada telefônica da mamãe dela. E o que, que ela diz dessa vez nessa chamada, seu Jorge? Mais um sermão, fala de um assalto que ela tinha que tomar cuidado. Só pra variar, né? E o pior é que a Retsuko pensou, poxa, mamãe, você tá preocupada comigo e por isso que você ligou? Não, é porque eu sei que você vai fazer merda, então você tá virando a chave na porra da porta? Você toma vergonha na cara? Bota roupa de homem pendurada na varanda pra espantar ladrão. Como se ela tivesse roupa de homem em casa. O que, que a Retsuko estaria com roupa de homem em casa, Katsu? Não, mas isso aí era tipo, vai pra rua, na próxima loja, compra aí uma meia dúzia de roupa de homem, duas, três peças e pendura no varal. É, né? Mas convenhamos, isso daí é uma puta falta de sacanagem com a menina que não tem nenhum homem em casa, né? Olha, que eu queria dizer que não, mas eu já ouvi essa dica de... Eu não preciso disso, meu irmão tá sempre em casa, tem sempre roupa de homem no varal, né? Mas eu já vi essa dica pra outras meninas de... Deixa umas roupas aí pra dar a impressão de que tem mais gente em casa, pra dar uma dinâmica. É a mesma coisa que dizer, sai e deixa a televisão ligada, deixa a luz num programador pra ligar, desligar. É aquelas coisas que te dão conforto psicológico, ainda que não te dêem segurança de verdade. É, sai e deixa a televisão ligada, a conta de luz que se foda depois, né? É, você que se foda pra pagar a porra da conta de luz depois. Não é? Bota um temporizador. Retsuko Gori e o Ashimi, nossas personagens maravilhosas voltaram, estão num café combinando um passeio entre elas, mas elas não conseguem combinar a mesma coisa, porque Gori quer sair pra comer... O Ashimi quer sair pra passear e a Retsuko quer sair pra comer fruta. Só que ela quer comer fruta nas épocas erradas das frutas do Japão. Eu tô pra ver, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Você ter vontade de comer só as frutas que não são na estação, né? Tá parecendo eu. Não, no Japão, olha só, é que eu tenho visto muitos vídeos de cultura japonesa, da vida cotidiana japonesa, não a cultura pop. Principalmente um canal que eu gosto muito, que é o Japão Nosso de Cada Dia. E lá no Japão existe essa história de sair pra comer cereja, porque tá na época da cereja, então os caras visitam uma fazendinha de cereja e a galera paga pra entrar na fazendinha e literalmente catar a cereja dos pés de cereja, das cerejeiras, né, animal? Das cerejeira e comer as cerejas na hora e levar pra casa pra comer depois. Isso não só pra cerejeira, né? Isso daí pra qualquer fruta, principalmente nas partes mais quentes do arquipélago. Então, eles têm as fazendas de frutas e fazem esse tour de pra você degustar a fruta na fazenda. Sim, no caso do vídeo que eu vi do Japão Nosso Cada Dia foi morango. Eles foram catar morango. Era os morangão, cara, os morangão bonito. Mano, você não faz ideia do quanto o japonês adora morango. Não duvido, né? Tem o Ichigo, né, do Bleach, por exemplo. É que assim, a palavra Ichigo significa várias coisas, mas até aí, né? Mas também significa morango, né? É um nome bem popular pra meninas. Cansei de ver personagem chamada Ichigo. Na verdade, essa coisa sazonal é típico da cultura da alimentação como um todo, né? Se pensa muito... O Nerdmestre falando de programas sobre as viagens do Japão, e eu andei vendo os programas de culinária, vendo como eles fazem mesmo as compras e pensam muito em alimentos frescos, é da época, é sazonal, é bem específico. Mas papo vai, papo vem. Elas estão lá tentando decidir a bodega da viagem, não conseguem, né? Porque elas não... São três pessoas com três opiniões completamente diferentes. Aí Gori diz que tá meio chato essa situação, elas não estão mais indo no karaokê, tal e coisa. Aí que o Ashimi chega na... É que a Retsuko não tá tendo mais estresse no trabalho, então ela não tá mais precisando desestressar. Ela tá toda crescidinha, tal e coisa. Ah, para com isso, não é isso não. É muito kawaii pra minha cabeça isso daí. Mas aí o que que acontece? Retsuko volta pra casa. E o que que a espera em casa, dona Ana? Bom, primeiro um momento de paura, né? Um momento de segura meu fiofó porque eu acho que eu estou em perigo, que ela percebe que a porta da casa dela tá aberta. Ela lentamente abre a porta e percebe o quê? Que tem movimento dentro da casa. Ela faz o que qualquer pessoa de bom senso faria. Dá parabéns, inclusive, pro roteirista, que ao invés de fazer ela sair gritando em cima de quem tá dentro de casa, não. Faz ela ir pra rua e chamar a polícia. Não, mas isso daí é altamente divulgado dentro da própria sociedade japonesa. Eles, de qualquer maneira, entrou alguém na sua casa, não entra. Vai pro lado de fora e chama a polícia. Isso daí é padrão dos caras. Tá, que seja padrão Sim. nosso também, por favor, por favor. Eu vejo cada história terrível das pessoas que... Ai, meu Deus. Chama a polícia, dá um pouquinho de trabalho, mas ó, acabou no tudo bem, né? Porque no final das contas, a gente consegue descobrir quem é que andou invadindo a casa da Retsuko, né? Então, Aninha, uma coisa assim, lá no Japão, os japoneses, eles respeitam a orientação da polícia. Aqui no Brasil, outra história. Ai, meu Deus, depressão. Bom, voltou. Mas afinal de contas, quem era essa meliante que ousou invadir a casa de Retsuko? Quem? A mãe da Retsuko. E o pior de tudo, a mãe da Retsuko fazendo faxina na casa da Retsuko. Oh. Que venhamos e convenhamos, estava uma zona, né? Tava. Vamos lá. Tava muito zoada aquela casa. E, a melhor de tudo é a explicação. Como você conseguiu a chave? Tirei uma cópia. Na cara de pau, né? E o pior é ela ter que pedir desculpa pros policiais, né? Ah, bom, pelo menos não deu nada de errado, né? Foi só a porra da tua mãe que invadiu tua casa sem te avisar primeiro. Mas tudo bem, não tem problema. Ela, desculpa, minha mãe é maluca. Desculpa. Aí ela fala, ah, é. Mãe, como é que você entrou na minha casa se eu passei a chave? Ah, eu tirei cópia. Aprende ela, por favor. Quase isso não, foi isso mesmo. Prende ela, por favor. De boa, a Retsuko tinha que também dar um desconto, vai, porque a casa dela tava muito zoada e a mãe deixou a casa dela um brinco, né? Recolheu os pacotes de salgadinho, tirou as latinhas de refrigerante e cerveja de tudo à vista, botou a casa dela que tava assim brilhando, literalmente, floquinhos de brilhos por todos os cantos. E cozinhou. Ah, é sim, comida fresca, comida gostosa, comida de verdade. Rita Lobo, chama eu aí, vai, comida de verdade. Aí o que que acontece? A mãe tira lá uma foto com aquele vestido kawaii, mas a Retsuko ficou tão anti-kawaii naquele vestido. Ela não tá no espírito, ela não tá no espírito, Lolita. Eu diria que é uma verdadeira cara de bunda. Não? Muito cara de bunda, cara. Eu nunca. Eu quase vi o buraco do ânus no meio da cara da Retsuko. De tão pra dentro que tava a cara da Retsuko. E ela vai repetir essa mesma cara mais pra frente nos próximos episódios. Muito bem. Aí durante o jantar, justamente no momento que a Retsuko tá tomando uma sopa, que é o melhor momento pra você perguntar uma merda pra uma pessoa, é na hora que ela tá tomando uma sopa, né? A mãe pergunta, e aí, tá pegando alguém? Ah, o Retsuko obviamente deu aquela cusparada. É o quê? Homem, tá pegando? Tem homem na tua vida? Porra, mãe da Red, vou te contar um negócio. Eu tô me apaixonando por essa mulher, porque ela é cretina. Mas é uma cretina tão maravilhosa, cara. É aquele personagem que tu ama odiar, cara, mãe da Retsuko, né? Homem, conhece, sabe? Pênis, tem na sua vida? Aí ela, que isso, mãe? Isso é coisa de se perguntar? É, eu já tava, mas eu larguei e tal e coisa. Ah, então se largou, ótimo. Toma aqui, ó. Pra você, que isso? Abre. Ah, foto. Ó, um urso polar com cara de bonitão. É, eu arrumei um encontro marcado pra você, um casamento arranjado pra você. Oi, porra é essa? Como assim? Casamento arranjado? Desde quando? Desde que eu quis. Tua mãe sabe que é bom pra você, minha filha. Você vai casar com esse cara aí. Vai se encontrar com ele na semana que vem. Eu vou me encontrar com ele? É, você vai se encontrar com ele na semana que vem, porque se você não arrumar homem logo... Agora que a gente sabe de onde é que veio a cara de metal da Retsuko. Porque quando começa a mãe dela com a boca de pato... A boca de pata da mãe dela é sensacional. Ah, você vai. Se você não arrumar, daqui a pouco você vai ter que arrumar um cosmético pra tirar tuas rugas e a tua vida vai ser um inferno. A tua mãe é que tem razão. E aliás, a sua mãe sempre tem razão. Claro, se tem uma pessoa que só tem razão nessa vida é a mãe. Não é necessariamente a sua. Um beijo pra mãe do Jorge, que eu amo muito. Vou deixar que eu transmito o recado. E pra tua mãe também, Ana. Não conheço ela pessoalmente, mas eu também a amo. Obrigada, ela é fofa mesmo. Mas aí a Retsuko fica puta, Sai de casa e vai pra onde, dona Ana? Ela simplesmente sai de casa, fica fula da vida, com o que eu concordo plenamente. Sai de casa e vai pro melhor lugar do mundo quando você está nervosa e pé da vida. Ela vai para o karaokê extravasar toda a raiva que ela não tinha acumulado nesses últimos dias. Modo filha do metal! Do metal mesmo, o metal mode ativado, power up. Mas aí, depois de ela desestressar, né, no dia seguinte ela contou pro Raida e pra Fenneco a história do casamento arranjado. Mais uma vez os chifrinhos começaram a brotar na testa de Raida, né? Com aquela cara de bunda deslavada do Raida, né? Nossa, eu achei que o Raida ia ter um ataque cardíaco. O quê? Você vai se casar? Como assim? Não, essa é a Fênico. Não, não. Quem agiu desse jeito desesperada foi a Fênico. O Raida foi... Hã? Ah, é? Vai rolar essa porra aí? Não vai que rolar nada, eu vou casar com o cara que minha mãe arranjou. Ah, que bom. Ai, minha testa tá doendo. Só mais uma gota de curiosidade a respeito do Japão. O Omiai, que é o casamento arranjado, é muito mais comum lá do que vocês pensam. Sim, a mãe dela, inclusive, usou essa história de casamento arranjado, a taxa de divórcio é menor, que é uma coisa tradicional, e parará pão duro, tal e coisa. Aí, beleza, né? Aí, depois que ela conversou com a Fênico, a Hetsu até explicou que ela voltou pra casa e ainda encontrou 4 onigiris num pratinho com a mamãe. Mamãe tá indo, tchau, bebê, beijo, né? Mais ou menos por aí. Aí quando o Hetsuko volta pra casa do trabalho, ela até pensa, poxa, sacanagem, acho que eu vou pedir desculpa pra minha mãe, vou ligar pra ela hoje. Aí ela entra no quarto dela, que tá escuro, ela abre a porta, ela liga a luz e o que tem plantado no meio do quarto dela, Jorge? É a mãe dela, de novo, ela não se emenda, ela simplesmente entra no quarto da Hetsuko e disse que o nosso querido amigo Urso Polar já aceitou o encontro. Cara, o jeito que a mãe dela apareceu, que é tipo, ligou a luz, a mãe já tava ali sentadinha esperando ela no escuro. Ela só falou, ei, oi, diabo. Que é isso assim? Espírito maligno, você surgiu do nada. Não, isso foi meio maligno mesmo, né? Por que custava ela deixar uma luzinha de leve ali, né? Pra que ficar melhor? Ia ser pior, vai por mim. A gente já percebeu pelo jeitão da mamãe que ela é do tipo let's play a game. Né? Bom, aí o episódio termina a gente vendo a família do urso polar, né? A mamãe polar e o garoto polar. Só que a gente não vê direito o garoto polar ainda, ele só tá olhando pra que a mãe mandou a porra da foto do vestido pra ser a foto da Red Square. Cara, com aquela cara de bunda, de cu, de anos. Meu Deus do céu, o cara... Não, tá... Eu vou me encontrar com ela, sim. Legal. E assim termina o episódio 1. Fiquem por aí, queridos ouvintes, e aguardem o próximo Nerd Maratonista.